Eu dou um bebeck junto com as amigas. Toda perfumada no bolso, malote. Essa não é bancada, ela não precisa do golpe. Pegaram um camarote, só as best friend. E os caras pousaram com a maldade na match. E os caras pousaram com a maldade na match. Ela bebeu no meu copo e eu entrei na sua mente. Sabe de nada inocente. Desceu do Uber Black junto com as amigas. Toda perfumada e na bolsa um malote. Essa não é bancada, ela não precisa do golpe. Pegaram o camarote, só as best friend. E os caras pousaram com a maldade na mente. E os caras pousaram com a maldade na mente. E os caras pousaram. Ela bebeu do meu copo e eu entrei na sua mente. Sabe de nada inocente. Sabe de nada inocente. Sabe de nada inocente. O corpo tava colorido e não tava transparente. Ela caiu no golpe e virou minha cliente. Sabe de nada inocente. Sabe de nada inocente. Sabe de nada inocente.